Vem comigo no meu barco azul, vou te levar pra navegar nos rios da Babilônia. Vou mostrar as coisas que tem lá, eu vou te dar. Da noite.